Este momento é único, é do Senhor. Amém. Vamos louvar, amados. Desembainha a tua espada. A minha espada é a palavra, minha peleja é contra o mar. O mundo é um campo de batalha, tenho as trapas.